Bem, o tema hoje a ser proposto aqui é a influenciação obsessiva, influências espirituais, influências obsessivas. Isso aí vem da palavra obsessão, que não é nada mais, nada menos do que uma fixação, do que uma ideia fixa em fazer algo, em acometer algo, a alguém ou a alguma coisa. Então, sob o ponto de vista espírita, segundo o Livro dos Espíritos, todo e qualquer tipo de obsessão ou de influência obsessiva, ela é, de certa forma, prejudicial, perniciosa, mal. Não vamos chegar a dizer malvada, mas provoca uma sensação de desconforto em todo ser que é obsidiado, que seria a pessoa que está sendo obsidiada. Existem várias formas de obsessão, partindo sempre de um pressuposto seguinte, de que existem dois tipos de seres espirituais: os encarnados, que somos nós aqui, no mundo da carne, e os seres espirituais desencarnados, que são aqueles que também estão aqui, talvez em duas ou três vezes mais populosos do que nós, mas que a nossa condição de encarnados não nos permite a visualização deles, a não ser que seja a visualização por algum médium vidente. Então, partindo desse pressuposto de encarnados e desencarnados, existem as obsessões entre entidades espirituais desencarnadas e entidades espirituais desencarnadas também. De um desencarnado para um outro desencarnado. Isso a nível espiritual. No mundo da erraticidade, no mundo da espiritualidade, existem essas obsessões entre desencarnado para desencarnado. Existe outro tipo de obsessão, de influência obsessiva, que é de desencarnado, pessoa que já faleceu, a pessoa que já desencarnou, para o encarnado, que somos que nem nós aqui. Um desencarnado para o encarnado. Existe uma outra influenciação obsessiva, que é encarnado para um outro encarnado. De um ser vivo, de um ser espiritual na carne, para um outro ser espiritual na carne. Um exemplo muito que dá para ser citado aqui é o ciúmes. O ciúmes é um dos exemplos mais apropriados aqui para ser colocado como uma obsessão de encarnado para desencarnado. Existem as obsessões também de encarnados para desencarnados. Isso acontece muito, digamos, numa família onde se perde uma pessoa muito querida, uma pessoa que, de repente, ela é muito significativa dentro da família, e alguém da família, ou seja, marido, pai, esposa, mãe e tal, ela fica constantemente, digamos assim, tentando entrar em contato através de palavras assim, por que tu me deixou, por que tu partiu, porque não era a hora. Então, isso aí é uma forma de obsessão de encarnado para desencarnado, que não deixa, de certa forma, com que essa pessoa que já faleceu, que já desencarnou, siga seu caminho, siga sua evolução espiritual. Porque no momento que nós partimos dessa existência para uma outra existência, é a vida após uma outra vida. Só que é uma vida no mundo espiritual. E é um tema até que a gente vai abordar bastante, de outra forma, bastante mais direcionada semana que vem, que é sobre a questão da morte, sobre o ponto de vista espírita. Bom, tipos de obsessões. Começando pela mais simples. É a obsessão simples. Como é que acontece uma influência obsessiva de forma simples? A gente pega, de repente a gente sai de casa, vai numa festa, vai em qualquer que seja uma reunião de público, a gente chega naquele local, e naquele local a gente deve saber que, como se num local existem 300 encarnados, vão existir naquele local lá mais ou menos os 900 desencarnados. É sempre de 3 por 1 a medida, né, Miki? É isso aí, não, mais ou menos. Tá. Era aquilo que a gente aprendeu na época. Bom, e não deixa de ser diferente. O que que acontece? Se alguma dessas pessoas desencarnadas que lá estão entrarem em alguma frequência de ideia, alguma frequência, digamos assim, de igual pensamento com algum de nós encarnados, ela vai se aproximar de nós. É logicamente. Por quê? Porque é uma questão de energia, de cumplicidade, cumplicidade de energia. Então, provavelmente, no momento que nós sairmos daquela festa, daquele local, não precisa ser uma festa, pode ser qualquer tipo de evento, nós vamos levar conosco, cada um leva consigo, alguém junto. Isso é normal. Não é para se assustar, isso é normal, acontece sempre. Mas, no momento que nós chegarmos na nossa casa, no nosso lar, devido à energia que existe na nossa casa, e bem provavelmente, conforme as nossas atitudes, palavras, pensamentos, essa entidade que veio com nós, provavelmente, ela não vai ficar com nós. Ou, de repente, ela vai aprender alguma coisa com nós, através, de repente, de alguma oração que a gente vai fazer na hora de dormir, de uma reza, por pequena e simples que seja. E, às vezes, com a presença do nosso anjo guardião, essa entidade espiritual, ela vai ser também, de certa forma, doutrinada, e ela vai evoluir. Ela não vai ficar mais aqui entre nós. De outro modo, ela não vai gostar muito da nossa energia, porque, às vezes, entre aspas, somos um pouquinho melhores, e ela vai embora, vai procurar outra pessoa. Se a pessoa, o encarnado, que seria obsidiado na hora, nesse momento, persistir, às vezes, em más atitudes, em más palavras, em pensamentos, às vezes, não muito bem alinhados, bom, essa entidade vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai começando a usufruir da energia vital, da energia animal desse encarnado, que somos nós, e vai ficando. Aí, então, começam a existir os pequenos problemas de desalinho mental, desalinho físico, e aí, bem provavelmente, essa pessoa ela vai começar a querer tomar remédio, vai querer ir no médico, vai passar por alguns problemas. E, no fim, ela vai ter que resolver o problema dentro de uma casa espírita. Um trabalho desobsessivo doutrinário, naquela sala aí. Um outro tipo de obsessão, a subjugação. A subjugação é um pouco mais complicada, eu diria que seria a mais perniciosa, a mais complicada de ser tratada. Por quê? Porque a subjugação, a influência obsessiva de ordem subjugativa, ela vem de alguém que nos conhece de outras encarnações. É alguém que nos conhece tão profundamente, melhor do que nós próprios nos conhecemos. Às vezes demoram 15, 18, 20, até 30 anos para que essa entidade espiritual desencarnada chegue ao seu termo. E muitas vezes, através dessa obsessão sobre a subjugação, ela torna o ser obsidiado, a pessoa encarnada que está sofrendo essa obsessão, um verdadeiro escravo das vontades dessa entidade espiritual obsessora. Então, às vezes, a gente percebe muitas pessoas que fazem muitas coisas que a gente não tem explicação lógica nem coerente, muito menos sensata. Isso aí são verdadeiras obsessões sob a subjugação espiritual. É muito difícil de ser tratado, eu diria que é uma das piores obsessões que existe, porque o obsessor, ele conhece, ele tem um conhecimento profundo da nossa personalidade. Ele conhece nós de outras encarnações e nós aprontamos para eles. Eles não vêm de graça. Isso aí é uma vingança. É algo vingativo. Então, ali, o trabalho a ser feito para esse tipo de desobsessão doutrinária, é um pouco mais complicada, que às vezes demora um mês, dois meses, através da mudança de atitude do obsediado, a mudança de palavras, a mudança de pensamentos. E, inclusive, aí é que surgem as doenças psicomáticas, que são as doenças que saem da mente, provocadas pelo espírito obsessor, e vêm somatizar no corpo físico. E a outra obsessão, então, que é a obsessão por possessão. É a terceira obsessão, bastante complicada também, mas com um porém. Geralmente, essa obsessão por possessão, esse obsediado, 95% das vezes, se não 99% das vezes, ele é um médium em potencial. Ele é um médium fenomênico que não canalizou, que não conseguiu, através do estudo, através do conhecimento, canalizar sua energia mediúnica, e então ele fica exposto. E essas entidades obsessivas também são de ordem kármica, são grandes conhecedores da personalidade do obsidiado, do ser que está sofrendo essa obsessão. Então, eles praticamente tomam corpo, tomam conta do corpo físico do ser aqui encarnado. Então, aí ele, esse ser que está sofrendo essas influências, ele comete, às vezes, barbáries, verdadeiras barbáries. Ele às vezes, grandes chacinas, às vezes comete assassinatos, matricidas, patricidas, de matar pai, mãe, ou às vezes o pai e a mãe matar filhos. Isso aí são verdadeiras possessões que são provocadas, então, por essas obsessões de forma possessiva. Isso é, o encarnado, ele sai totalmente do corpo, seu perispírito não fica dentro do seu corpo físico, e o que toma conta desse encarnado é o espírito obsessor. Também bastante complicado. Então, essas são, assim, na geral, aquilo que a gente pode falar sobre a questão de influências obsessivas. Obrigado.